O nosso tema de hoje, a criança em mim, comemora-se o Dia das Crianças hoje, 12 de outubro. Hoje ainda li um texto que questionava onde foi parar a criança que existia em nós. É interessante para a gente dar uma reflexionada sobre isso, porque o que, se quer pensar sobre isso quando se entra num tema desse? Naquela simplicidade, naquela pureza, naquela alegria que nós tínhamos quando crianças. Tem um texto que todo mundo já ouviu, evangélico, que é daquela frase famosa que Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Então ele estava sempre no meio do povo e algumas pessoas levaram até ele algumas crianças para que pudessem tocar nele. E os apóstolos ali presentes afastaram essas crianças e foram até rudes com as pessoas que levaram elas. Jesus, vendo aquilo, ele até usou essas palavras. E é interessante porque em cada uma das oportunidades que surgiam, ele aproveitava para dar um ensinamento. E aí ele disse: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Essa é a parte interessante, né? Aqueles que são semelhantes a elas. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou impondo-lhes as mãos. Então ele demonstrou naquele momento que a criança, na sua simplicidade, na sua pureza, na sua confiança, na sua alegria, demonstrava aqueles valores que são necessários, como ele diz, para que recebam o reino de Deus. O reino de Deus, ele é estabelecido dentro de nós. Nós criamos isso através das nossas manifestações cada vez mais amplas dessa consciência de Deus. Então ele diz que nós temos que nos assemelhar a essas crianças. E mais adiante até o texto explica mais algumas coisas para nós. Quando nós começamos a nos deter em algumas observações ou nos damos conta de algumas coisas do mundo em si, nós vamos percebendo cada vez mais a grandeza, a inteligência, o amor de Deus. No processo reencarnatório, todos nós sabemos que nós somos colocados em nível familiar, próximos daqueles que nós precisamos, pelos mais diversos motivos, pelas afinidades ou pelas necessidades. No período da infância, nós, como espíritos, ainda não temos muita consciência de quem somos. O nosso organismo não nos permite ainda ter essa capacidade plena. E através desse esquecimento, os nossos pais também nos acolhem e nos amam. E nos educam, nos conduzem. Se assim não fosse, se nós tivéssemos a recordação das nossas necessidades, seria um tormento. Talvez não viria a progredir uma reencarnação. Então ali também existe algo de muito inteligente nessa criação. Tem um texto dentro desse capítulo, no capítulo 8, que são instruções dos Espíritos. E é um texto muito interessante, em que ele nos traz um ponto de vista diferente desse que foi abordado, da simplicidade, da pureza que é necessário. Ele nos coloca que Jesus chamava as crianças espirituais para junto dele, porque são aqueles que necessitam mais dele, do ensinamento, da bênção, de tudo aquilo que ele podia transmitir. Ele diz assim, ó: deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida, e lhes darei o segredo da cura das suas feridas. E aí ele pergunta: qual, meus amigos, qual é este bálsamo soberano que possui a virtude por excelência? E aí ele responde: é o amor e a caridade. Tem uma frase lá, naquele mural, estava olhando: cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno dos seus próprios passos. Ele está nos dizendo que aquilo que nós fazemos, nós somos diretamente beneficiados. Ele fala de uma coisa boa, que ilumina a nossa caminhada. Estava passando várias frases aqui, tinha uma que dizia que quando nós fazemos o bem, nós manifestamos Deus. É uma repetição de várias coisas que já foram faladas por muitos. Madre Teresa de Calcutá dizia, entre tantos ensinamentos que ela deixou, que aquele que se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Que interessante a visão, porque normalmente nós estamos muito preocupados conosco. Ah, eu não tenho tempo, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí vai ficando tudo para depois. Semana passada também comemoramos o aniversário de São Francisco, que é outro espírito iluminado, que deixou para nós muitos ensinamentos, através de uma simplicidade. Nós muitas vezes nos queixamos de que o mundo está difícil, que isso, que aquilo. Essas pessoas todas conviveram com dificuldades também. Não as mesmas, mas dificuldades relativas à época que viveram. Madre Teresa é contemporânea nossa. Então, aquilo que nós usamos muitas vezes como uma justificativa, na verdade nós estamos protelando algo que nós temos capacidade de fazer. Nós somos beneficiados, desde que nós nascemos, por uma saúde, se não perfeita, quase perfeita. Nós temos, através disso, capacidades enormes. Nós temos inteligência, recursos materiais que nos permitem poder nos ocupar com outras coisas que não a necessidade material. Então, o que é necessário durante a nossa vida? O que é fundamental e essencial? Se chegamos sem nada e partimos sem nada, não é amontoar. Ele diz ali, né, amor e caridade. E ele fala mais adiante que quem consegue manifestar um pouco disso, um pouco, torna a própria vida mais tranquila. Porque todos os acontecimentos que nos rodeiam todos os dias, os problemas, nós olhamos para ele com outra visão, de uma forma mais serena. Porque nós sabemos que as coisas têm um início e têm um fim. Então, se hoje tem uma dificuldade, através daquilo que eu posso fazer, eu vou fazer com que ela diminua ou desapareça. Através da minha capacidade de ação sobre aquilo, sem contar a minha capacidade espiritual, que entra a esperança, o amor, a ação, são verbos aplicados para que as coisas caminhem, executem. Cada situação proposta na vida, ela vem para nos trazer aquilo que nós ainda não compreendemos. Por isso que é difícil. Tem coisas que nós tiramos de letra e outro se quebra. porque nós já sabemos fazer aquilo. Então nós temos que aprender também com aquilo que me quebra, como resolver. Mas resolver é aqui dentro, não é fora. A resolução é dentro. Porque daí eu domino aquilo. E cada situaçãozinha pequena, ela se repete em várias outras situações no dia a dia ou ao longo da vida. Então, é extremamente necessário aprender a lidar com elas. Com a simplicidade, com a pureza, olhando, tentando ver a essência de cada uma dessas coisas. Aqueles que têm crianças pequenas no seu convívio, hoje, têm muita possibilidade de aprender com elas aquilo que elas estão vivendo no seu dia a dia. Porque elas nos confiam de uma forma tão plena que lá naquela reflexão inicial, onde é que foi parar aquela criança que existia dentro de nós, nós já perdemos muito disso. Perdemos a confiança porque alguns fatos negativos nos fizeram recuar. Quando nós temos é que aprender e continuar. Porque cada um de nós vai fazendo aquilo que sabe fazer. Então, nós temos é que recuperar um pouco dessa pureza para manifestar ela cada vez mais verdadeiramente, cada vez mais no nosso dia a dia. Fica essa sugestão desse texto, ele é muito, muito interessante esse texto, que está nas instruções dos Espíritos, desse capítulo número 8. São dois textos, é o segundo texto. Foi ditado por um Espírito protetor em 1861, que nos dá essa visão diferente daquilo que nós estamos acostumados a perceber sobre esse texto, sobre as crianças. E que nós possamos, como eu disse, né, se nós temos elas perto de nós, aprender com elas. Se não, observar as que passam, como que elas agem, como que elas se manifestam, como que elas encaram a vida, na sua simplicidade, nas suas brincadeiras, que nada mais é do que um aprendizado. A brincadeira é uma forma de estar aprendendo a fazer as coisas. Para nós é brincadeira, porque é assim que nós interpretamos, mas eles estão consolidando um novo aprendizado dentro deles.